Faixa 5. O conto da saúva. Assim como fez a humanidade na época da nossa revolução agrícola, as formigas inventaram independentemente a cidade. Um único ninho de saúvas, formigas do gênero Ata, pode exceder a população da Grande Londres. Ele consiste em uma complexa câmara subterrânea com até 6 metros de comprimento e 20 de circunferência, encimada por uma cúpula um pouco menor na superfície. Essa colossal cidade de formigas, dividida em centenas ou até milhares de câmaras separadas e ligadas por redes de túneis, é sustentada, em última análise, por folhas que as operárias cortam em pedaços convenientes e transportam até o ninho em farfalhantes rios verdes. Mas as folhas não são comidas diretamente, seja pelas próprias formigas, embora elas suguem um pouco da seiva, seja pelas larvas. O que as formigas fazem é preparar cuidadosamente com as folhas em decomposição um composto para suas culturas subterrâneas de fungos. São as pequenas protuberâncias dos fungos, chamadas gonclídeos, que as formigas comem e, em especial, servem às larvas como alimento. O fungo mordido pelas formigas em geral não consegue formar partes com esporos, o equivalente dos cogumelos que comemos. Isso priva os especialistas em fungos das pistas que eles costumam usar para identificar as espécies e significa que os próprios fungos ficam na dependência das formigas para propagar-se. Eles aparentemente evoluíram de um modo que só agora prosperam no ambiente cultivado do ninho das formigas, sendo um verdadeiro exemplo de domesticação por uma espécie agricultora distinta da nossa. Quando uma jovem rainha abandona voando o ninho a fim de formar outra colônia, leva consigo uma carga preciosa, uma pequena cultura de fungos com a qual dará início à primeira plantação em seu novo ninho. Isso me lembra a história da penicilina, talvez o mais importante de todos os fungos. Quando Florey, Chan e seus colegas de Oxford estavam desenvolvendo a penicilina no auge da Segunda Guerra Mundial, não conseguiram despertar o interesse de companhias britânicas pela produção do remédio, coisa comum de acontecer, e por isso foram para os Estados Unidos, onde, também coisa comum de acontecer, tiveram êxito. Como uma formiga rainha, eles levaram consigo uma cultura do precioso fungo. Em uma ocasião anterior, estava prevista uma invasão alemã na Grã-Bretanha. Florey e seu colega novato, Hatley, infectaram deliberadamente as próprias roupas com mofo como o melhor modo de preservar a cultura. A energia para cultivar a colônia de fungos das formigas provém essencialmente da luz solar captada pelas folhas que elas usam na produção do composto. Uma área total de folhas medida em hectares no caso de uma grande colônia de Ata. Um fato fascinante é que os cupins, esse outro bem-sucedido grupo de insetos criadores de cidades, também descobriram o cultivo de fungos. No caso deles, o composto é feito de madeira mastigada. Como ocorre com as formigas e seu fungo, a espécie de fungo dos cupins só é encontrada em ninhos desses insetos e parece ter sido domesticada. Nas ocasiões em que se permitiu que um fungo de cupim, Termitomyces, produzisse um corpo germinador, ele brotou do lado do Monte do Cupinzeiro. Dizem que é delicioso e que é vendido como iguaria nos mercados de Bangkok. Uma espécie do oeste da África, Termitomyces titanicus, cujo chapéu chega a ter 1 metro de diâmetro, figura no Guinness como o maior cogumelo do mundo. Em vários grupos de formiga, evoluiu independentemente o hábito de manter afídeos como animais de criação. Ao contrário de outros insetos simbióticos que vivem no interior de ninhos de formigas e não as beneficiam, os afídeos são criados ao ar livre, sugando seiva de plantas como normalmente fazem. Como ocorre com o gado mamífero, os afídeos fornecem elevada proporção de alimento, absorvendo apenas uma pequena quantidade de nutrientes de cada porção que ingerem. O resíduo que emerge da extremidade posterior de um afídeo é uma substância açucarada, chamada em inglês de honeydew e em português de melada, só um pouco menos nutritiva que a seiva da planta que entra pela extremidade dianteira. A melada não comida pelas formigas cai de árvores infestadas de afídeos. Acredita-se plausivelmente que essa seja a origem do maná do livro do Êxodo. Não deve surpreender o fato de as formigas coletarem esse suco pela mesma razão que levou os seguidores de Moisés a fazer o mesmo. Mas algumas formigas vão além. prendem afídeos em currais, dando-lhes proteção em troca de ordenhá-los, processo que consiste em cutucar-lhes a extremidade posterior para fazê-los secretar o caldo adocicado que elas comem diretamente do ânus dos afídeos. Pelo menos algumas espécies de afídeo evoluíram em resposta à sua existência doméstica. Perderam parte de suas reações de defesa e, segundo uma fascinante sugestão, alguns modificaram sua extremidade posterior para assemelhar-se à face de uma formiga. As formigas têm o hábito de passar alimento líquido umas para as outras, de boca para boca, e supõe-se que os afídeos individuais adquiriram essa imitação de face no traseiro para facilitar a ordenha e, com isso, ganhar das formigas a proteção contra predadores. O conto da saúva fala de gratificação postergada como a base de agricultura. Os caçadores-coletores colhem e comem o que apanham. Os agricultores não comem os grãos da semeadura, enterram-nos e esperam meses pela volta. Não comem o composto com o qual fertilizam o solo e não bebem a água usada para irrigação. Também isso é feito em troca de uma recompensa posterior. E a saúva chegou a isso primeiro. Reflitamos e aprendamos com ela.